morde na mente mais possante. Explode do alto-falante, venho bem pior que antes. Como se fosse um traçante que rasga o céu como um cometa dando aviso. Sai da frente! Realidade cruel de volta no ciclo periculoso onde os monstros não se rendem. Os boys de BM pagando de 50 cent. Em plena marginal, ostentando mal, mas treme quando vê na frente o brilho do fal. Normal pros moleque que crescerem meio nada, carregando em pleno domingo sacola de jumbo pesada. Ou no farol, limpando o para-brisa pra rasgar de AK. No amanhã, dona da Zafira esnobou que cuspiu, fingiu que não viu a criança com o jornal se escondendo do frio. E a velha história outra vez se repete. Apologia ao crime, cantor de rap. É sempre a mesma merda aqui no sul da América. Dos pretos da senzala, pros manos da favela. Pouca coisa mudou, só não vê quem não quer ver. Os Bin Laden põe terror e o sistema quer você. Condenado a mais de 30 em São Paulo, nos fundão. Longe da família, amargando solidão. Ou seu filho na Febem sem saber o que é escola. Infelizmente, tem bala atravessando as portas. Ponto de tsunami em forma de trilha sonora. Com ódio no sangue, não é moda. Injeção de anfetamina na mente. É célula Al-Qaeda, chapa quente. Ponto de tsunami em forma de trilha sonora. Com ódio no sangue, não é moda. Injeção de anfetamina na mente. É célula Al-Qaeda, chapa quente. Na pele, agora o ódio que você causou. Enquanto cê andava de Jaguar, conversível se exibindo de Mont Blanc, camisa da Diesel frequentando o jockey ou clube de campo. Eu tava era nos corre com a firma campanando, esperando só passar sua mãe dentro do Porsche pra eu gritar. É um sequestro com a minha 9. Sorte de você que não teve ainda o crânio estraçalhado por um tiro de fuzil iraquiano, ou até mesmo estrangulado na cela de seguro, ou quem sabe cativeiro no quarto escuro. Mas não, só nos pião com as putas de Mustang pagando de Don Juan. Na merda do baile funk é dança da modinha, dança da lacraia, dança da foguetinha. Tanta merda que não acaba. Enquanto queima ônibus, explode viatura de coquetel molotov. Pânico na rua, delegado enrolado no colchão pegando fogo. Empresário no meio do mato encontrado morto louco. Não é meu rap que vem e fala a verdade. É o sistema que é cruel, apenas ouve a frase pra depois não esquecer que nós voltamos pra fazer o chão tremer. Ponto de tsunami em forma de trilha sonora. Com ódio no sangue, não é moda. Injeção de anfetamina na mente. É célula Al-Qaeda, chapa quente. Ponto de tsunami em forma de trilha sonora. Com ódio no sangue, não é moda. Injeção de anfetamina na mente. É célula Al-Qaeda, chapa quente. Não queria ter minha foto impressa no GAECO. Anexa ao DVC, assalto a banco e sequestro. E as garrafinhas de G3 rasgando as bases. Ou algemado de capuz no Depatri. Não quero ter que arrancar do meu filho a liberdade de viver e crescer pra depois queimar no crack. O sonho do futebol, até mesmo da Olimpíada. Um moleque que no sol corria atrás do pipa cresceu. Infelizmente quem não teve outra opção, vai sentar o pau nos vermes, vai entrar pra facção. Vai catar mansão de rico, vai arrancar a cabeça pra depois ser condenado e tirar um montão de cadeia. Eu quero isso, puta que pariu, me escuta. Na segurança um boi na verde de fuzil na rua. Estado de choque, holocausto urbano. Enquanto eu tô no tráfico, o filho do boy tá surfando no Havaí, tirando onda de jet. Ou então, tentando escalar o Monte Everest, gastando com joias, dólar que foi pra Genebra. O sangue que escorre na Bósnia ou na Sérvia não chega nem sequer ao menos uma partícula. O número de vítima morta pela polícia de São Paulo ou do Rio. Brasil, país do óbito, seja bem-vindo aos calabouços do ódio. E volto de tsunami em forma de trilha sonora. Com ódio no sangue, não é moda. Injeção de anfetamina na mente. É célula Al-Qaeda, chapa quente. E volto de tsunami em forma de trilha sonora. Com ódio no sangue, não é moda. Injeção de anfetamina na mente. É célula Al-Qaeda, chapa quente.